Boticai. Na cidade é uma beleza, é nessas horas que me pego pensando que a prima é segurança. Que de dia a gente tem, ela à noite se esconde, não sabe aonde. Então cuidado chegado, não ande de bobeira, porque quem anda de bobeira loucura pra própria cabeça. Aqui ou em qualquer lugar, ou mais forte engole o fraco. Então não seja otário, não seja tolo, aqui quem fala é crioulo. Proteja a veia do pescoço, ande olhando para frente sem esquecer de olhar pro chão, olhando sempre para trás antes que alguém te acerte para te roubar ou te matar. Ouça o meu conselho, mesmo que eu seja negro, aqui te dou o que vem de dentro do meu peito. Bate forte lado esquerdo, não que eu seja direito, eu também tenho os meus erros, pago da mesma maneira do que a de qualquer sujeito. Afinal, quem somos nós? Somos mamíferos pensantes, intitulados racionais, não os piores animais. Periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim, é assim. Vários chegados, todos sabem, querem morrer em confusão, pedindo a morte. O diabo atende sem nenhuma compaixão. Eu detesto a visão de um corpo frio caindo, sangrando ali no chão. Olhos cerrados, lábios abertos, um buraco no peito. Isso, eu confesso, mete medo. A primeira ideia que me vem na minha cabeça é a vingança sem cremência, que gera mais violência. E com essa violência, o homem e a humanidade prevalece em pura decadência. E o nosso fim será igual a do dinossauro, estraçalhando uns aos outros como seres monstruosos. Se temos o poder de raciocinar, por que não ajudar a quem precisar? Será que o olho grande é a ambição, em mãos fechadas é mais forte do que o diálogo? É a compreensão, é a compreensão. Periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim. Muda os tempos, muda os ventos, muda os governos e o sistema. É sempre o mesmo dilema. Só não muda com o povo a discriminação, a falta de emprego e a desinformação. Coisas que deveriam certamente não existir. Muitos se organizam pra poder nos reprimir. Se julga os tais superiores maiorais, que por serem burgueses consideram marginais. Só importa pra eles fotos em colunas sociais, fama, dinheiro, somente isso, nada mais. Querem acabar com a fome e com a miséria, matando aos poucos quem vive nas favelas. Uns ganham, outros ficam sem ganhar. Aqueles que não ganham na pobreza ficará. Crianças de rua que começa se adiantar, se vicia e não para. E seus atos cometidos deixam homens ofendidos, que agem como demônios tirando a vida de meninos. Na rodoviária você não anda tranquilo, anda sempre com medo do imprevisto. E se você vacilar, sabe o que vai acontecer? Os malas de lá vão ganhar você. Então vamos lutar, porque temos nossos ideais. Nós somos seres humanos, temos direitos iguais. Não é porque somos pobres, seremos privados da paz. Se não agimos agora, não agiremos nunca mais. Você que tem consciência, me escute com paciência. É como se a justiça tivesse duas mãos, duas mãos estendidas. A mão direita, a honestidade e a verdade. A mão esquerda, a falsidade, mentiras e intrigas para o povo. Só peço que não presta falsidade, intrigas e injustiça. É por isso que temos que levantar o nosso lado para descobrir o que é que está errado. E aí chegado, cadê a sua moral? Qualquer engravatado te julga um marginal. É por isso que insisto e repito que temos que levantar o nosso lado para descobrir o que é que está errado. Eu sou apenas um rapaz igual a você. Se eu matar ou se eu roubar, também irei para o xadrez. Muitos não entendem, mas eu vou dizer: a rua é a rua e ela tem a sua lei. Agora eu vou chegar, quem quiser ideia trocar, chega aqui, chega mais na instância, apesar da distância, porque periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim, é assim. Periferia por aqui, é assim, é assim. We'll be right back.